Muitos tempos se passou e ele não recebeu a visita daquela mina que era choque e sempre fortalecia. Não faltava uma visita, sempre estava lá. Levava sempre o seu cigarro e uma nova notícia. Mas os tempos se passaram e ela desapareceu. E sentindo a sua falta, o sinistro adoeceu. Precisava ver como o cara estava. O corpo era pele e osso, em pé não se aguentava. Aí sinistro, se liga na missão. Se precisar de um parceiro, eu tô contigo, irmão. Não dá bobeira não, não entra nessa não. Tenta se levantar, bola pra frente, irmão. Valeu, parceiro, eu estava precisando. Agora eu tô tranquilo, tô me recuperando. Amanhece mais um dia, o céu está tão lindo. Hoje completa 5 anos que assinei um latrocínio. O Natal se passou e Réveillon também. Eles não querem nem saber se eu tô mal ou tô bem. Nem me lembro quando foi que eles me visitaram. Tô me sentindo nessa porra um bandido abandonado. Eu não queria essa vida, juro que não queria. Sou um cara maneiro de ideologia, mas a cabeça não pensou e o corpo pagou. 5 anos de cadeia, só porrada e dor. Mas tá tranquilo, eu vou sobreviver. Sujeito homem na cadeia e no mundão de rolê. Quando eu sair, eu quero encontrar. O papo vai ser reto, vai ter que se explicar. Ela falava que me amava, que não me abandonava, que eu era o cara dono da parada. Agora eu sei, era tudo falsidade. Botei fé, me zoou, me levou como otário. E eu acreditei, outra vez fui enganado. Ela me zoou, mó safada, tá ligado. Cabeças vão rolar, a conta eu vou cobrar. Ela e o pilantra vai ter que me pagar. Pô, parceiro, é foda, eu não consigo entender, moro. Foi 10 anos juntos, cara, tá ligado. E ela fazia essa sacanagem comigo, irmão. Tá ligado, mano? Mas aí, eu não perdoo, irmão, vou ter que cobrar. Ela vacilou legal comigo. O sinistro era foda, mas estava pra baixo. Passando tudo aquilo, cara, que esculacho. Na hora do almoço, deixava o prato de lado. Não queria ideia, tava sempre bolado. Eu só queria ver o sinistro sorrindo. Ou jogar um futebol, cara, é impossível. Ele tá revoltado e com muita razão. Abandonado pela esposa e a família, que decepção. Domingo é dia de visita, eu tô tranquilo. Depois de 5 anos vou receber um amigo. Valeu, parceiro, por lembrar de mim. 5 anos nesse inferno, muitas coisas ruins aconteceu comigo, eu vou te contar. Fica pampa, tá tranquilo, se quiser pode sentar. Aí, irmão, fica tranquilo, relaxa. Aceita um café, um biscoito ou água? É, parceiro, quanto tempo, cara. Pô, moro, tu tava onde, mané? Tava viajando? Qual é a boa? Fala aí, mané. Pô, sinistro aí. Primeiro que tudo, cara, meus pêsames, moro, compadre? Meus pêsames? Tá maluco, irmão? Eu sei, sinistro aí, que é difícil, irmão, suportar tudo isso. Eu tô ligado que você é amava, meu. Pô, mané, eu não tô te entendendo. Pô, sinistro aí, com todo respeito aí, sua esposa era muito maneira, cara, aí. Meus pêsames, é de coração, é sério, irmão, é sério. Que papo torto, irmão. Mas aí, esse vírus do HIV é foda, né? Infelizmente não tem cura. Mas aí, você tá se cuidando? Tá tomando os coquetéis direitinho na hora certa, velho? Que papo é esse, compadre? Se cuida, irmão. Tá maluco? Comigo não, irmão. Tô tranquilão aí, cheio de saúde, compadre. Pô, tem meus filhos pra criar, compadre. Que porra é essa? Que papo de HIV é esse, irmão? Tá maluco? Não tô te entendendo, brother. Pô, sinistro aí, com todo respeito aí, sua esposa era muito maneira, cara, aí. Meus pêsames, é de coração, é sério, irmão, é sério.